Difusora, Prêmio Internacional de Programação Pop, uma das três rádios mais atualizadas do mundo, com pesquisas das revistas Catbox, Billboard, The Rock Music e Record World, apresenta... Sucesso de todo mundo! Dance no terceiro da Record World, Jingle Boogie Cooningham. Get down, y'all. Let it flow. could win. Yeah. tradition to my taste. Girl, let me hold you tight around your waist. Thank you. às 14 horas e 30 minutos, sucessos de todo o mundo. Vem aí, disco de ouro. Saia da calçada. Vamos. Não continue a andar tanto. Para que ficar molhado em dias de chuva? Saia da calçada. Deixe a fila de ônibus com um a menos. Já pensou quanto tempo você gasta esperando um táxi que nunca aparece? Saia da calçada. Passe em qualquer uma das 220 agências do Banco Mercantil de São Paulo. O dinheiro para comprar o seu carro está lá, esperando por você. Banco Mercantil de São Paulo. O mar do Nordeste é de uma beleza incrível. Há quanto tempo você não vê uma paisagem assim? Conheça o plano. Mas... 12h46. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um dia você terá que estudar na Arte Pop, Escola de Arte e Propaganda Olavo Pereira. É simples a solução. Matricule-se já. Ganhe tempo e dinheiro. Curso de desenho básico intensivo. Especializações, desenho de modas, ilustração, fotografia, pintura e história da arte. Não esqueça, Arte Pop gera artistas. A Escola de Arte e Propaganda Olavo Pereira fica na Avenida Angélica 2530. Matrículas abertas. A Difusora e o Banco Mercantil de São Paulo apresentam... Disco de Ouro. Os grandes sucessos lançados pela Difusora. Neil Diamond e Tremolos. Young child with dream, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Father says he longs to be with you if he had the time. So you turn to the only friend you can find there in your mind. I know when I was young, I used to call your name when no one else would come. Shiloh, you always came and replayed. Counting the years, keeping my dreams to myself, till a young girl with fire made me trust somebody else. Held my hand out, I let her take me, blind as a child. You stay. Difusora, lembrando pra você. Diamonds, Shiloh, Travelers, hello, buddy.